criança é coisa do capeta, né? Muito, muito. Por isso que eu só tenho uma de 2 anos e 3 meses. Ah, mas é menina. Quando chegar a determinada idade, sossega. Agora, menino é até uns 53 anos de idade. Todo mundo foi uma criança impossível. E criança não mede consequência. Mais? Mais. Criança não mede consequência nenhuma. E adolescente, então, nenhuma. Só ver esses vídeos no YouTube, moleque partoba, né? Moleque vai lá fazer uma graça. Ah, é só pula em cima do negócio e quebra tudo. Que é amontoar uma coisa redonda, põe uns livros, uma cadeira, depois põe uma caixa, sobe numa cadeira de rodinha. É. E tremendo, equilibrando e pra pegar alguma coisa que. Biscoito. É. Não, e o pior é que você pega, né? E alcança, sempre alcança. Eu nunca fiz muita merda assim. A mais merda que eu fiz foi que o federal, que é a que me rendeu uma cicatriz no, no joelho. Eu e o Silas. Nossa, fazia merda. Olha só, mano. A dupla, hein? É. Tinham acabado de recapear a Avenida Vila Ema. Imaginou o que aconteceu, né? Eu sempre fiz as coisas na minha vida, muitas coisas foram febre. Eu acho que isso com todo mundo, né? Teve a febre de usar boné, febre de não sei o que. Uma das febres que eu tive foi de andar bicicleta. Depois dessa vez eu nunca mais andei, vocês vão entender por quê. Aí os seus começavam a ficar andando de bicicleta pra lá e pra cá. Só que a gente é meio de bairro assim, né? A gente não ia longe. Tipo, ia até o largo lá. E voltava. Não ia até o parque de Ibirapuera, 40 km. Você já nadou na enchente da Anhamelo? Não. Então. Aí a gente ficava assim, moleque. Moleque de bairro, criado na rua, mas de apartamento, não era aquele moleque maloqueiro, né? Que ia lá pra... Bom, a gente subia, ó, o esporte favorito, acabaram de recapear a avenida, a gente subia até o final, aí descia na pista nova recapeada, vinha no mó pau. O Silas ia de boca, ele tinha uma bicicleta grande, a minha não era uma bicicleta do meu primo, que eu nem sei o que tava fazendo lá em casa, que não tinha freio, eu freava na chinela. Nossa, andar de bicicleta na chinela, né, amor? Já tá imaginando o que aconteceu, né? Destruindo o álbum. Aí beleza, a gente ia, subiu umas 3, 4, 5 vezes, na quinta vez... Deu merda. Na quinta vez, desceu. Eu vim descendo e... Aí freava, e mais ou menos já pegava. Freava e já entrava na rua do Lava Rápido. Mas 4 funcionou, por que a quinta não vai funcionar? A quinta, né? Porque ele esqueceu que comeu o chinelo, né? Acabou o chinelo. Na quinta desci, aí pá, beleza, descendo, se pedalava, porque aquela sensação da velocidade é muito louco, né? E descendo, eu peguei e meti a chinela no chão. Quando eu meti a chinela no chão com o calcanhar assim, a bicicleta ela tinha um garfo muito curto. Nossa. Era uma projetada. Levantou o rumo. Não, ela começou a girar assim, ó. Igual na moto velocidade, quando o cara pega. Ela começou a fazer um zigue-zagueado assim. Queria fazer drift. Aí começou a fazer. E foi. Quando eu fui ver, nossa, já tinha ido. Eu. No meio da avenida, essa avenida desce ônibus, né? Parque Dom Pedro, sentido São Mateus, que é o Trovão Vermelho, né? Nossa. A primeira coisa que eu fiz é engraçado quando você sofre um tipo de acidente assim desse. Que a primeira coisa que aconteceu é porque deve ter caído a uns. Você vai pensar na bicicleta, mano. Porque descendo no pau, né? Que a graça era descer na velocidade. A primeira coisa que eu fiz foi chutar a bicicleta pro lado e olhar se vinha ônibus. E vinha vindo ônibus, né? Tipo, aquele. Do Matrix. Pega a bicicleta. Nossa, ele já foi pegar a bicicleta, aí, mano. Não, aí chutei a bicicleta, levantei, pá, saí no meio da rua e o ônibus passou. Caramba, esse ônibus tá vindo logo atrás. Aí você começa, põe a mão na consciência. Puta, se o ônibus tivesse vindo. Vai fazer de novo. Eu não estava aqui gravando com vocês. Mas aí assim, o Silas ainda ficou me zoando. Ó, oh, ficou tudo branco, aí começou a brotar sangue assim. Não sei se o Paulo lembra, eu fiquei com um ralado no cotovelo na não sei se o Paulo bunda, lembra. Lá na rua da avó dele lá. O pneu lá, né? Com o molequinho no pneu. Ah, a gente brincava. Nossa, de rolar os moleques vindo da baixo dentro do aquele pneu. Aquele molequinho pivete. Nossa, né? Como que chamava aquele molequinho pequenininho lá? Né? Como eu sempre fui irmão mais velho, eu não sofria tanto, não, mas né? Eu fazia os moleques menores sofrer. Como é que chamava aquele molequinho? Porque a história, vamos falar sobre bullying. Você não sofreu muito bullying, então você vai contar o que você fazia com seu irmão. Tá? Por exemplo, com meu irmão. Uma vez eu fiquei brincando com meu irmão de prender ele. Nossa. E eu lembro que eu prendi ele dentro do guarda-roupa. Só que era guarda-roupa da avó e tinha espelho dentro. Nossa! Eu prendi ele lá e eu só escutei assim, ó. Pum, pum. Nossa, chegou lá o menino tava fatiado, aí, que nem imagem. Chorando, é, ele tava chorando lá no canto. Aí minha avó veio correndo ver o que que tava acontecendo. Aí ela viu o espelho quebrado, meu irmão chorando lá dentro, jogado no canto. Ela veio correndo atrás de mim com uma vassoura. E eu corria mais que ela. Ela arremessou a vassoura igual uma lança. Bateu no meio das minhas costas e eu vi patifando assim no meio da rua. Não, essas coisas com o irmão é sensacional. Eu lembro que uma vez a gente morava lá na Moca, nesses curtiços. Criado em curtiço, Chaves. Né? É, estilo do Chaves mesmo. Aí sempre tinha gente lá, tudo quanto é lugar do Brasil, Amazonas, Ceará. Caralho, pessoal, é. Não, tinha até gente do Amazonas lá. Aí a gente. O pessoal trabalhava em fábrica, né? Anos 90, o pessoal vinha pra São Paulo trabalhar nas fábricas. Aí eles de vez em quando vinham com algumas coisas de sobra de fábrica, eu não sei pra quê. Vinha, sei lá, achava engraçado, não fazia. Eles trouxeram um negócio que até hoje eu não sei o que era tipo umas rebarba de plástico, assim, em forma de quadradinho. Eu até lembro o tamanho, assim, era mais ou menos assim, uma rebarba de plástico. Provavelmente era de alguma forma que eles soltavam aquilo ali. Aí veio com um saco cheio disso aí e deu pra criançada. O que, que você acha que virou aquilo ali? Shuriken? Ah, acertou! Acertou, miserável! Virou Shuriken! A diversão da tarde da criançada foi abaixava atrás das coisas pra se proteger porque jogava, o negócio era de plástico, era pega acrílico. No olho, na cara. Não, ele pegava e arrancava um teco. dava uma microfatiada. Até que o mais bobo se ferrou e acabou a brincadeira. Quem que era o mais bobo? Não sei, é o menor sempre. É o menor. Então, era eu, né? Na época, o mais bobo era eu. Acho que foi meu irmão, ele saiu de trás de um pilar, assim. Aí eu tava atrás de um pedaço de tapume de madeira, assim. Aí ele pegou e tacou, eu levantei, assim, o negócio cravou no meu pedaço. Pá! Aí eu caí pra trás, cara. Eu, pum! Caí pra trás. Sabe quando você cai pra trás, você bate a nuca? Nossa, que dá aquela sensação boa, gente. Dá aquele tum no cérebro. Pá! Aí... O negócio tem o peito sangrando assim, porque bateu em cara. Ele tava com uma espada, uma faca, mano. Não, era o negócio, era uma chapinha de acrílico. Uh-huh. Você joga ali e saia voando assim. Era uma shuriken. Os caras estavam brincando de tacar faca, meu. Tudo sem óculos, sem noção mesmo. É brincadeira, um monte de criança. Tinha criança do tamanho da Isadora no meio. Tipo, eles estavam tacando no outro. O outro shuriken também era na escola, né? Na hora de bolacha de água e sal. Bolacha de água e sal. O zorro cozido. O ovo cozido era bomba, né? Nossa, o cozido já tomei na orelha. Até hoje eu não sei nem quem foi que jogou. Tipo, no República, de um lado pro outro, tá ligado? Jogaram, tipo, na fila lá esperando pra pegar o meu. Não pra arremessar, tá? Era pra comer, né? Aham. Aham. Sei. Pá! Mano. República tinha um mijão, lembra do mijão? Não, mano, lotava a cadeira. Aqueles mijão era desgraça, mano. Chegava em casa todo manchado, era vários tapas na orelha, cheio de noda nas roupas. Viu? O mijão era aquela árvore, ela soltava uma semente aqui lá, não sei o que. É negócio, o botãozinho da flor. Botãozinho da flor cheio de árvore. E quando caía, você estourava, saía aquela seiva, né? Aquela água. É, saía uma aguinha. Era só uma madeira, mano. Aí as crianças tinham bastante dessas árvores lá. Pegasse na escola. Ah, era isso que eu fazia os moleques comer. Eu falava que era bom pro estrombo. Nossa. E falava que quem comesse mais ganhava o troco do pão, tá ligado? Aí eles ficavam comendo o negócio e no dia seguinte eles não apareciam. Ah, o clone era o bully, tá? Aquele jogo lá, o clone era o bully. Não. E nessa história de troco de pão também eu brincava com eles de rola tudo por dinheiro. Explica melhor isso aí que tá esquisito. Era essa que eles desciam rolando. Você vai brincar com seus amigos? Eu vou brincar com eles. Vou pegar eles e vou brincar. Jogando os moleques arremessando do prédio. Você jogava as crianças? Não, eles entravam dentro do pneu e desciam rolando a avenida. Nossa, eu vou imitar até as avenidas. É aquela rua lá da sua avó. É, a Salim Maluf. Não, a outra lá também, aquela rua. Não, aquela era mais íngreme. Era a Salim Maluf, porque quando tava em construção ainda o negócio. Pegava, eles enfiavam um pneu aqui na parte de cima, um pneu na parte de baixo, empurravam eles e eles desciam rolando. Nossa. Cheio de caminhão ou tava construindo ainda? Tava construindo. Ah, tá. Ah, tiozinho acabou com o futebol da gente uma vez, lembra? Levou a bola embora, mano. Ela tá jogando bola. Já era velho. Caramba, né? Levou a bola embora. E o cachorro? Essas que você lembra? Aquele molequinho que não sai de lá e se daí. Nem de criança essas coisas. Oh, tinha um cachorro, tinha um cachorro na rua da avó dele que era bravo pra caramba, mano. Lembra o cachorro? Eu lembro. Eu acho que você falou, de cima do muro. Não se mexe. O cachorro parado aqui olhando no moleque. Todo mundo, até o Rodolfo conseguiu subir no muro nesse dia, eu lembro. Até... Não tinha nego na árvore, aquela árvore que era pra avenida. E eu em cima do muro, não sei nem de quem que era, lá assim, ó. E o molequinho, o cachorro de frente. Acho que o Paulo falou, não se mexe, o menino se mexeu. Aí ele falou que eu não lembro o que aconteceu. Aí o cara chamou, acho que o cara chamou, não lembro. Pô, mas era o quê? Nem sei que raça era, se era Rottweiler, se era alguma coisa. É, essa história desses velhos chato. Eu ficava estourando bomba na garagem dos velhos e reclamava pra mim. Que absurdo, né? Esses velhos não tem paciência. Não, mas é aquela coisa típica. O velho manda parar, manda guardar, você já... ele vira alvo. É, já vai ver. Lembra que, sabe aquele portão de ferro, né? Uhum. É, tipo, a velha sai e vai reclamar. É, não sei o que, lá que tem gente doente, que sempre fala isso daí. É, caiu que tem gente doente lá dentro, né, pra não fazer barulho. Aí aquele negócio, ah, velha, desgraçado, não sei o que lá. E o que, que a gente fez? A gente posiciona a bola, pega o pulso pra trás e bate com mais força pra bater no portão de ferro. E faz barulho. Já, daí... Nem precisa avisar, já se prepara, pega a bola e sai correndo. Porque senão esses velhos tomam as bolas da gente. Mas tipo, você faz aquilo lá, tipo, aquela gostosa, você sabe? Que o pé rodando no pé. É uma bica do dedo. Ela saiu pra reclamar por causa de pouco barulho, aí a gente vai... Criança é coisa do capeta. Só porque a gente quebrava as telhas dos velhos que ficava subindo pra pegar a pipa, eles reclamavam. Oh, não. Ah, vai, 8 anos de idade, sem noção. Vamos brincar de relo, né? Amarra a madeirinha na linha com o cerol e fica tu cortando. Mó legal, né? O idiota aqui vai amarrar um caco de vidro na coisa. Pá! Dá um relo no joelho. O caco de vidro entrou no joelho, assim, ó, tipo, catou. Aí olha só o trouxa com o caco de vidro. E com caco de vidro, imagina se roda, dá na nuca ou então dá nos olhos, tá ligado? Tipo, pega o joelho alguém. Não, ninguém queria tirar relo, porque sabia que ia dar merda, né? Aí tá bom. Passa 3 dias, já tá melhorzinho quase, com aquele pontinho básico. Aí vai andar no meio das madeiras na casa dos tios. Entra 3 pregos enferrujados assim, ó. Junto assim, ó. Aí você fala, né? Não tem juízo, né? Tá vendo que tem um monte de prego de ponta aqui quebrado, um monte de madeira e vai. Pega nada. Pega nada. Pega nada. Aí, só é meu pastor, não é? Só vê o pai reclamando e falando, ah, filho, agora você vai tomar umas injeções. Você vai pro hospital tomar uma. Deus tá vendo? Deus tá vendo. 15 antitétano. Então, na minha. Deus tá vendo as 15 antitétano que você toma e começa a chorar. Puta, porque ele levou os umbigo. É, também. No umbigo, na barriga, na veia, até no se deixar, porque já não tem mais lugar pra ficar enfim. Aí depois que descobriram que a gente tacava fogo no bombril, não deixaram mais os bombril na pia. Ah, eu lembro. Só porque a gente dava pras crianças menores, acendia e pedia pra eles saírem correndo. É que era caro o bombril naquela época. Até descobri o jogo de ogrime. Ah, teve mais uma vez legal que eu apanhei também, quando eu arranquei a sobrancelha da minha mãe. Nossa! Eu tava brincando com fogos de São João, aí eu acendi um e chamei ela pra vir ver. Eu mirei na cabeça dela e falei assim... Puf, parece que você queria fazer igual o corintiano lá, queria matar, mano. Corintiano. Queria matar o boliviano, sei lá. Vira corintiano. Quando você fica um pouco maior... 20, as merdas aumentam muito. Quando você fica maior, as merdas ficam mais elaboradas. É. Por exemplo, você bota cocô dentro de um saco de papel... Mas é de propósito. E acende então. O fogo e deixa na porta do apartamento dos outros. Caralho, isso é do mal, mano. Eu nunca vivi em condomínio pra fazer isso. É, condomínio o pombo assim. O dele nem era pombo sem asa, era pombo bomba. Já. Quem é que contou a história? Eu não lembro. Acho que era seu irmão que falou que pegava os tapetes das pessoas e jogava no buraco do elevador? É, era o meu irmão. Ele fazia... Depois que a gente mudou pro condomínio, a gente era grande, né? Então as merdas ficam muito mais elaboradas. Tem aquele tapete de entrada, falou que pegava, juntava todos e depois jogava no vão. Nossa, um monte de capacho no. É, então. Ninguém nunca, só vai quando for fazer a manutenção que vai achar, depois de mó tempo, né? É, mas então. Quando for agora, um monte de tapete. Porque não tem câmera, não tinha câmera na época. Na época não tinha câmera. Hoje em dia não dá pra fazer coisa. Recente. Eles só colocaram câmera na parte do hall. Topo, né? Não, não do hall, no último andar. No último andar pra não ver. Pra ninguém mais nadar na caixa d'água. Ah. Ou se matar, né? Igual o pessoal da Burger King na Faria Lima lá. Isso daí não foi comigo, mas é um camarada meu lá do Japão que falou. Ele falou assim que não comia esses salgadinhos, não tem aqueles lá que é. Que eles colocam no saquinho assim? Tipo aquele salgadinho de bomboniere, né? Ah, que sim, não é de marca, né? Ele falou que não comia aquilo lá por causa que uma vez ele falou que a mulher da bomboniere chamou eles pra ajudar. Aí falou que o amigo dele coçava o saco e enchia os pacotes. É, mas a mulher nem ia coçar o saco pra encher o pacote. É por isso que era salgadinho, então. Já vinha com aroma, né? É. Então, aí é as coisas, né? Que a criança faz, a gente não sabe por quê. É foda. Porque o saco coça. Aí, tipo, colocar a bombinha no cocô de cachorro explodir pra a merda voar pra todo lado. Essas coisas. Aí tá vendo? Não sou eu que fui elaborando mais as coisas. Apertar com a pente dos outros sair correndo na porta. É, a época também incendiária. Não sei se todo mundo teve essa época. De botar fogo nas coisas. Eu botava fogo no saquinho de cocô. Então, o pessoal pisar em cima e apagar. Não, é interessante. Por que a criança faz isso daí? Eu não entendi até hoje, mas faz. É porque ela não calcula o risco, né? Criança, o que ela menos sabe... Lógico que ela calcula o risco. Não, criança adolescente... Tem adulto pra dar um... É, o cálculo do risco da criança é o adulto. O adolescente é as amizades. Adolescente é uma coisa... Ele quer provar que é adulto fazendo coisa de criança. É. Exatamente. Você quer provar que é adulto fazendo coisa de criança. Mas é. Quando você tem 7 anos, você sobe no muro, pula lá de cima, ou, né? Não, é de borracha. Né? Então, aí quando você cresce, você olha pro muro e fala, deixa eu falar. Você não consegue subir na escada. Então, você não tem aquela. Ai, tô com distensão muscular. É, pula em cima do muro, bate. Ai, tipo, meu joelho tá. Tô com luxação. Criança não tem essas coisas. É, não, o corpo resiste bem melhor quando a gente era mais. Legal é pular, subir no bujão e pular. Nossa, no botijão. Na hora que tá fritando batata frita. Aí você pula assim, você bate com tudo assim, na panela. Nossa, pode ser. Na panela? Tipo, você sobe no botijão pra dar olho, né? Exatamente, só vendo budijão. No caso, não ia dar Hollywood, eu ia dar Cosmic Laser. Ia dar o Cosmic Laser. Aí você bateu com. Aí você bate o cotovelo no cabo da. Da frigideira. Da frigideira não, aquelas panela de ferro cheia de óleo que tá fritando batata frita. Nossa! E você não ficou com marcas? Não, tem uma marca aqui no. Aqui. Graças tem uma marca aqui, não sei qual é o lado que é. É só fechar o olho. Tem um lado é um furo, outro lado é três. É a saída. Três pontos. Acho que é aqui. Dá pra ver? Dá. É aqui. Pra quem nunca viu o Eduardo, a gente é muito amigo dele, ele tem essas marcas até hoje de óleo, aí a gente fala que ele tá normal até hoje. Entendi a piada. Esse ponto aqui. A gente é muito amigo e a gente fala pra ele até hoje que ele tá normal, que não pega nada pra manter a boa autoestima. Sei que aparece por dentro, o dito, né? Tipo, normalmente não aparece cicatriz. Uhum. Quando eu fecho o olho, só quando assim, eu tiro um lado, aparece três pontos. Quando você tira o aparelho do respirador, você vê a cicatriz. Só quando eu tirar a máscara, aparece a cicatriz, né? É, não, você teve sorte, porque. Como é que você deu um Indiana Jones pra fugir do óleo? Não, o óleo não pegou, só pegou um respingo. Ah, só daquele pssss, que voa pra todo mundo lado. Tipo, o óleo foi por cima. Igual quando vai fritar ovo, vai com. Parece que tá com o escudo do choque, assim, antibomba, né? É. Fritar ovo? Você joga e feijão já põe a tampa, assim. É. Fritar ovo eu uso uma tampa como escudo, aprendi com os gladiadores. É, então, é igual o choque pra desarmar a bomba. É. Então você fez uma panela, ela só dá aquela balançadinha. Eu nunca soube como que as mães cozinham essas coisas. Ah, agora é de boa, né? Eu tô aprendendo agora. Fritei hambúrguer hoje. Tem fritadeiro. Tem hambúrguer com ovo frito em cima e fritei um presunto com queijo. O Paulo ensinei a Isadora ainda. O Paulo já fez no arco. É, a Isadora já vai começar o Master Chef. Baby Master Chef. O legado. É. Vamos lá? Eu sou o Paulo Carvente. Eu sou eu. Eu sou o Wanderlei Gomes. Eu sou o Clone. E leite com água com gás fica horrível. E nós somos os extremistas com moderação. Welcome to Incredible Crisis. Bom, a gente sempre falou de jogo esquisito aqui, mas dessa vez vai ganhar o troféu imprensa, se tivesse sido o Santos, do jogo esquisito. A gente tá falando de muita coisa japonesa, tem que dar uma parada, começou a mudar um pouco das coisas, que até já teve feedback. Pô, você só fala de japonesice, mas esse... É que japoneses têm diversidade, né? As coisas sendo tudo padronizado. Realmente. E esse... Da japonesice, esse ganha o troféu. O jogo Incredible Crisis. Alguém jogou isso aqui? Só eu. Eu lembro que o celular só pra me mostrar você. Que é tão incrível o jogo. Silêncio constrangedor. Então, das japonesices que a gente trouxe até hoje aqui, esse aí ganha o troféu japonesice de ouro. Porque ele realmente ele é peculiar. Pessoal coloca, tanto que se você for ver, ele tá na categoria de humor. Quando eu vi esse jogo, eu vi lá na locadora, né? Não sabia o que que era, uma capa esquisita, tava lá em Crash. Capa estranha. Capa estranha pra caramba, que é o logo do jogo. Não mostra nada que... Tem a ver com o jogo. É, não dá pra saber o que que é o jogo. Exatamente. Aquelas capas que não é atraente. Aquelas capas que não é nada atraente. Tem que virar pra ver alguma coisa. É, e não vê nada. Eu, pô, vou levar isso aqui. É, beleza. Pô, eu coloquei o jogo lá e começou. Você leva porque você nunca alugou. Exatamente. Levei, aluguei ele pra ver o que é que eles queriam ali, o que era aquele jogo. Aí começa o jogo, ele começa... O jogo, ele começa a contar uma história, certo? A história é a seguinte. É uma família tradicional japonesa. Pai, mãe, dois filhos, uma menina e um menino. E a vovó, mora todo mundo junto na casa. A vovó, que ela faz aniversário, ela é bem idosa, né? Ela faz aniversário todo ano. Boa! Claro, né? Que bom, né? Que bom, né? Parabéns pra ela. É. Só que ela não fala quando que é o aniversário e ninguém nunca decora porque ela tá muito velha. É porque ela não sabe mais ou menos quando ela nasceu. Sabe aquele pessoal que nasce em 1920 e não tem nem carteira de identidade? Então ela vem, chega pra pessoa e fala, ah, hoje é meu aniversário. Aí todo mundo, ops! Aí tem que sair todo mundo correndo pra conseguir armar uma festa. É, que é conseguir armar uma festa pra avó. Aí o jogo ele vai passando assim, apresentando a família, né? Quem é cada um. Tem o pai da família, que é o Taneu, que é um dos que você mais, o personagem mais joga. A mãe é a Etsuko. A filha, que é a Aririka, né? A filha mais velha, adolescente, aborrecente. A avó, a Hatsu. E o filho é o Tsuyoshi. E tem também o cachorro, que faz parte da família, né? Se considera como um membro da família, ele é tá leve. Peso. Não, o nome dele é Peso. É, o nome dele é o Peso. Exatamente. Ele tá até na tela inicial do jogo, quando você vai lá, quando você mexe no menu, ele dá uma latidinha. Aí ele vai te passando essa história do dia a dia de todo mundo, de ir atrás dos ingredientes, do seguir sua vida e voltar cedo pra casa, porque é o aniversário da vovó, então tem que fazer uma festa, certo? Afinal de contas, a vovó, ela tá... A vovó, ela tá... Tá velhinha, né? Tá velhinha, exatamente. Melhor. Aí vai querer todo mundo viver a sua vida. Aí o Taneu começa a contar por capítulos, né? São todas passadas por capítulos a história do jogo. Aí conta a história do Taneu. Ele vai pro trabalho, começa a trabalhar, né? Começa a contar isso. Isso. Aí tem um momento ali que é pra desestressar. É comum isso no trabalho... Sim, eu nunca fiz. Nunca fez, né? Seria a nossa ginástica laboral, né? Que lá é obrigatório. Nunca fez laboral. Nunca fez laboral. É, lá eles têm vários tipos diferentes. Aqui é uma professora, uma bonitona, com os peitão, um vestido vermelho. Galera, vamos lá pra ginástica laboral, hoje é aula de dança. Aí a pessoa começa a dançar. Aí você fica, mas o que Qual que é desse jogo? É. Qual que é desse jogo? Vendo. Aí ele começa... Aquecimento pra você não ficar estressado, não distender músculo e todas essas coisas. É, mais ou menos, ele meio que faz uma paródia daquele Dance Dance Revolution. Na época tinha o Rapa The Rapper. Bastia Move. Rapa The Rapper, tem essa também. Aquele jogo que aparece a sequência e você tem que acertar a sequência. Isso, que vai passando a sequência, tem que acertar a sequência do personagem vai dançando. O jogo é praticamente inteiro de minigame. Desse jogo de sequência. Essa sacada do jogo, ele é um jogo inteiro de minigame, só de. Exatamente, só de apertar ou sequência ou bombear botão e fugir de alguma coisa. O jogo inteiro ele vai contando uma história passando minigame. E é só zoeira, tanto que o jogo ele é enquadrado na categoria de humor. Era de PlayStation, isso aí? PlayStation 1? PlayStation 1. Aí toda hora ele faz alguma zoeira. Tipo, você tá lá na aula de dança, aí você começa a dançar, começa a ficar mais rápido. E começa a aumentar o volume da música da dança. Pá! E começa a girar. Aí fica um negócio meio parece que você tá drogado. É o Fever Time. É, o Fever Time. Ele é o Fever Time. É, ele entra no Fever Time como se estivesse em outro jogo. Tipo, você tá jogando um jogo, o jogo entra em outro jogo. Que já é um jogo que não faz muito sentido, né? É. Não, mas tinha o negócio do tapetinho horrível, né? Dá pra deixar você vomitar. É verdade. Né? Eu tive o tapete do... DDR, né? Isso. Dance Revolution. E quem é aquele que tá aí? Aquele tapete? Meu. Tem tapete aí? Tem. É seu? É meu. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu comecei a comprar tudo que eu queria. Você tinha aquele extensor de controle, ia 4 controles de PlayStation? Acho que cheguei a ter, que parecia um L, né? Tipo, Eduardo não tem um L, né? Cheguei eu a ter. Acabei de mostrar pra ele um Multitech de PlayStation 2. Ah, do 2, a gente tinha ele do 1 pra jogar. Do 1 era assim, ó. Né? É. Não era quadradinho, era um papo exagerado. Aí, depois dessa parada da dança, ali, o personagem fica lá. É, você acertou. Você ganhou o laboral. É, você acertou, você ganhou o laboral. Ele fica toda hora lá, ele quebra aquela coisa da quarta barreira, né? O personagem fala com você. O que acontece? Eles estão fazendo uma construção do lado da empresa. Eles vão pegar um globo, né? E colocar numa estátua. Aí eles erram, quebra a estátua, o globo entra pra dentro da história, quebra tudo. Aí começa. Aí você entende por que é Incredible Crisis. Porque começa a acontecer um monte de desgraceira na vida desse cidadão, do Taneu, e da família dele. E você tem que fugir dessas desgraceiras. É um dia na vida dele. É, apenas um dia. Um dia normal na vida dele. Certo. Tem que fugir dessas desgraceiras. Certo? Sobreviver e chegar em casa indo pra aniversário da vovó. Eu lembro que... Eu já tô até vendo. Vai chegar a vovó, vai falar, putz, não era hoje meu aniversário. Não, pior que não é por aí que ele vai. A grande sacada é matar a vovó. Porque a história, ela vai passando por... A história, o pano de fundo é... Vir pro aniversário da vovó. Só que você tem que passar por esse monte de crises, esse monte de problema. Super esse monte de problema que você vai enfrentando, né? E no meio disso tem uma invasão extraterrestre. Tá ficando bom esse jogo. Tem uma invasão de alienígena e um grupo terrorista. Um grupo terrorista invadindo a cidade. O que acontece? Ele pega, ele foge dessa parte da bola e começa outro minigame. Toda hora ele vai emendando um minigame diferente em cima do outro. Aí você tem que ficar correndo, bombeando o botão igual o Decathlon. Lembra o Decathlon no Atari? Você tinha que apertar o botão igual um retardado. É, porque aí você tinha que fugir da bola e tinha que desviar das coisas que tem no meio do caminho. Tem milhares de minigames assim que você tem que bombear botão. PlayStation 1, na época, tinha o tal do Rapid Fire ou era no braço mesmo? Não, era no braço. Tinha alguns controles, mas tinha esse controle falso, né? Tinha o botão turbo, né? É. Tinha o botão turbo. Nesse jogo ia ser bom pra caramba. Só que muito minigame não tinha só isso. Tinha uns, por exemplo, que era só situação de equilíbrio. Que nem tem um minigame lá, aquele que ele tem que fugir da bola. Aí o que acontece? Ele tá apertando o botão da bola pra correr, né? Pra dar o dash. Fugindo da bola, você tem que desviar. Porque aí você tá correndo no corredor da empresa, tem escada que o pessoal saiu correndo, largou lá. Você tem que abaixar, tem que pular a coisa, desviar das coisas no meio do caminho. Aí, é igual o Boost a Move, não adianta você ter controle turbo no Boost a Move. Você tem que apertar no momento certo. É um timing, né? Aí, o que que acontece na história, né? Ele foge, ele vai pro elevador quebra. Aí você tem lá o minigame do elevador, que você tem que frear o elevador. Aí a bola vem, quebra, você pula. Aí você, quando você pensa que você se deu bem, ele se dá mal, aí ele cai do prédio, né? Ele cai do prédio e cai tipo naquelas pilastras do Segura a Bandeira. Aí ele vai com um minigame de equilíbrio. Aí você tem que acertar sempre na parte verde lá, pra ele andar pra frente. Se você bota na parte vermelha, ele cai. E isso com o tempo, porque ele começa a tremer e começa a quebrar a estátua que tá segurando esse mastro de bandeira. É um minigame difícil com o tempo ainda, é isso? É, um minigame de equilíbrio, aqueles minigames horríveis de equilíbrio, que você tem que ficar equilibrando o personagem. Aí depois que você termina, você pensa, você salvou, beleza. Né? Não, a estátua quebra, ele cai, né, até o término, vai estourando os toldos, né? Aí ele chega no final, ele cai, bate no último toldo, cai em pé. Porque a história, ela é de humor, então é tudo muito cartunesco. É. Né? Não tem nenhum momento ali, coisa da realidade. Aí quando ele pega, paga de gatão, ali, a bola sai pelo hall do prédio, ele faz lá uma pose, sou melhor, não sei o que, quebra a quarta barreira, né? Aí cai um braço da estátua que quebrou na sua cabeça, ele desmaia. Ele desmaia. Aí vem uma das partes mais nonsenses que eu vi do jogo, e difícil, que aí começam os minigames realmente absurdos. Que é ver um grupo de paramédicos que te salva nesse meio tempo, né? Porque lá que você respondeu que... Você tem que responder 10 perguntas. Que você não sabe o que os caras te dão um choque no coração. Não, se você errar 10, você errar 2, eles te dão um choque no coração e você perde HP. Nossa. O nível de estresse aumenta. Aí o cara vem, o nível de estresse vai aumentando. E o jogo, ele é muito sacana, porque quando o minigame você começa a se dar bem, você vai se dando bem, ele começa a aumentar a dificuldade no meio do minigame. Aí tipo, você acerta 5 perguntas de uma vez, ele começa a ver. Quanto que é 150 milhões dividido por 850 milhões multiplicado por 385 milhões? Aí você tem 3 alternativas. A pergunta é pra te fuder mesmo, né? É, não, ele é pra sacanear mesmo. Ou coisa que é ali deles, por exemplo, qual que é a capital de Kyoto, sei lá, não entendi agora. Uma coisa você não vai saber, você não é japonês, você não vai saber. Você vai lá e você responde errado, o cara vai lá e ele te dá um choque, cara. Seria uma analogia mais ou menos, pra ver se você tá consciente, eles querem saber se você sabe multiplicar e fazer raiz quadrada, é isso? É, exatamente, porque você toma uma pancada na cabeça, esse é o princípio dos paramédicos. Aí ele começa pra... Ah, não, beleza. Aí se você... Beleza, você termina, você passa lá 10 perguntas malditas lá, às vezes na sorte, na cagada, perdendo várias vidas, né? Porque assim, tem aqueles caras que é... monstro, né? Passa o jogo pra ver. Você jogando normalmente, você morre pra caramba. Aí você passa essa parte, beleza, não, você tá curado, você tá legal, eles ficam felizes, você tá curado, eles pegam e te jogam pra fora do carro numa maca. Amarrado na maca. Parabéns, você teve alto, te joga pra fora da ambulância. Aí você começa a descer igual a Avenida 9 de Julho, assim, uma ladeira. E um rolemã deitado. É, deitado, amarrado numa maca. E tem que desviar dos carros e motos que vem vindo no trânsito. E dos bloqueios que tá tendo no meio da estrada. Só que aquele controle horrível, porque você tem que pensar o seguinte. O cara tá amarrado numa maca, descendo uma ladeira. Aí ele tem que desviar a maca sem poder mexer o braço nem nada, deitado na maca. Então você dá aquele toquinho pro lado, assim, ele balança a maca inteira. Lembra muito o final de semana na Santa Efigênia em dia de protesto. É, mais ou menos por aí. Aí você começa a sair, mais uma daquelas, você começa a desviar das coisas direitinho, aí ele começa a aumentar a dificuldade. Começa a apelar. É, ele começa a apelar. Ele começa a apelar, mandar mais carro, mandar mais moto, mandar mais coisa pra você fazer, você perder vida. É o jogo roubar a vida, isso aí. Imagina o seguinte, quem fez esse jogo foi a Polygon Game, né, uma empresa japonesa. Ele foi distribuído lá no Japão, obviamente em japonês. A Atlus trouxe pra América e traduziu, obviamente, pro inglês, foi aí que eu conheci o jogo, né. Esse jogo tinha para arcade também, cara. Eu fico imaginando que não era de roubar ficha isso aí. A intenção disso no arcade ia ficar bacana mesmo, hein? Não, pra roubar a ficha. Totalmente. Porque é uma porrada de minigame e você vai jogando freneticamente e pra perder vida. É absurdo. Se você vê um gameplay, você vê o cara jogando, ele acerta tudo de primeira, termina o jogo em uma hora. O jogo ele é curto. Que ele é mais só baseado nesses minigames e contando a história da família tentando chegar em casa depois de um dia onde todo mundo passou por algum problema. Né? Alguns probleminhas. Alguns probleminhas. Como por exemplo, e ser atendido por um paramédico que te dá choque, se você não acertar a pergunta. Coisa que acontece todo dia. Aí ele acaba ficando muito curto. Mas se é uma pessoa normal, um asiático jogando, quanto mais joga, mais estressado você fica. Principalmente nesses minigames de ficar apertando o botão pra ele. Quanto mais choque tomar, mais eu me cagar. Mais ou menos por aí. É, Lindomar. Aí a história ela vai seguindo, né? Depois que você sai, você passa dessa avenida lá, você consegue se salvar. Cara, você encontra essa bola de inferno. Não, você encontra a bola no jogo inteiro, ela meio que te persegue, né? Aí você cai, aí você encontra por acaso com a mulher, com a professora de dança que tava lá na empresa. Eita, já levou ela pra casa. É, ela já vem lá bonitona. Hi, guy. E não sei o que dizer, ele já fica todo bobo. Ai, nossa, mulher bonitona. Aí você leva ela pro parquinho. Ela não é um colega de trabalho dele? Não, ela é a professora de dança. Também é uma terrorista. Então, tem essa questão dela ser uma terrorista. A gente vai descobrir, você descobre isso. Nessa parte, uma das partes mais sem noção do jogo. O que que acontece? Você se encontra com essa colega, você vai até uma montanha... Uma montanha russa não, uma roda gigante, né? Aí você vai pra roda gigante, ela pede uma massagem pra você. Você tem que acertar o ponto, porque às vezes o jogo só fica mostrando a roda gigante. Ela vai falando, ó, vai descendo, mais pra baixo, mais pra esquerda, mais pra direita, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra baixo. Acho que eu não vi esse jogo, não sei. É, todo mundo jogou lá. Eu zerei esse jogo em casa. Eu e meu irmão zeramos esse jogo. Aí ela começa a falar, quando você acerta o ponto, você tem que bombear o botão até encher uma barra, um marcador. Só que quando você acerta, ela começa a fazer esse som. Aí você tá na sala de casa jogando isso aí. Você tá na sala de casa jogando isso aí. E o jogo é da zoeira. Isso aí com certeza é de propósito. Eles colocaram isso aí de propósito. Essa coisa fica bem meio pornográfico mesmo. Porque é só zoeira. Aí depois você acerta lá, você faz a massagem lá que ela tá precisando. Ela foge o helicóptero. Cara, deixa uma bomba pra você. Deixa uma bomba pra você. É muito louco essa mina. Uma bomba. Nada faz sentido nessa merda. Ela deixa uma bomba pra trás. Aí você descobre que ela na verdade é um terrorista. É, todo terrorista precisa de massagem. Não. Normal. Imagina a tensão que ele não passa. Aí, a grande sacada. Uma das coisas que eu achava legal. Tipo, quando você passava de uma fase pra outra que ele vai mudar o capítulo, né? Vai mudar o minigame. E mostra meio que, tipo, ele passa um conjunto de minigames. Às vezes passa de 4, passa de 2, passa de 3. Termina o capítulo, ele muda o capítulo. E vai, ele meio que muda a tônica da história, né? Aí ele te dá uma nota pela performance que você teve naqueles minigames, né? E dá pra você ter um replay depois desses minigames que você passou por eles, né? Aí ele fica lá, tipo, o pessoal batendo palma pra você, ele lá comemorando, nossa, eu sou demais. Tipo, pagando, oh meu, puxa, como eu sou legal. Aí a história ela vai, quanto mais vai pra frente, menos ela faz sentido. Porque aí depois que sobrevive esse atentado à bomba, você recebe uma ligação da sua filha e ela fala, ó, pai, tá tendo uma invasão extraterrestre, tá todo mundo vai atirar no avião, na nave espacial, você tem que atirar nos mísseis pra ela não explodirem as naves espaciais. Na nave espacial. Você tem que salvar os alienígenas? Tem que salvar os alienígenas. Porque sua filha pediu. Agora tudo faz sentido. Não, aí fez todo sentido. Aí governo japonês começa a tentar destruir a nave espacial, né? Aí você fica tirando nos mísseis. Tinha o Missile Commando, né? Qual que era? Era da Atari, Missile Commando? Eu lembro, né? Eu não lembro o nome do jogo, mas eu sei qual que é. Tinha duas torrezinhas embaixo, e você ia atirando em cima, nas faixas de luz. Tá bom. É, mais ou menos. Ele pega eu essa leitura desse jogo, eu achava estranho. É, era muito esquisito. Você tinha que atirar, interceptar um míssil do outro. Aquilo era bem esquisito, que era raio. É, era Atari com aquele gráfico. Era o cara de jogo da cobrinha. Você atirava na cobrinha. Cobrinha? É, tá. Não, não tinha gráfico, não gosta, eu comprei. Aí você tem que impedir, aí o governo japonês finalmente percebe que tem alguém atrapalhando a coisa ali deles tentando derrubar a nave espacial. Aí eles explodem o bunker que você tá usando, né? Porque nessa de sobreviver à explosão, né, que a mulher tem que fazer um atentado com você, você cai na Bahia, né, de Tóquio. É, por isso que você tá nesse canhão tentando só fazer o que tua filha pediu de não deixar eles derrubarem a nave espacial. Aí eles explodem esse bunker, você sai voando e cai num barco. Cai no meio da água e é resgatado por um pescador. Muito doido. Tem que ser muito doido o pescador. Ela tá no meio de uma invasão alienígena. É, tá tendo uma invasão alienígena, o exército tá atirando todo mundo, vai lá um pescador, passa com o barco e salva, né? Aí começam os minigames que mais repete, que mais. Nossa, aí que você percebe o senso do humor dos caras, né? Que produziram esse jogo. Ele. Ele. Tem uma rolha no chão do barco. Olha! Que beleza, uma rolha no chão do barco. O que é isso? Você puxa a rolha, estoura e começa a encher de água no barco. Aí o cara fala, então, né? Te dá um baldinho, você tem que ficar tirando a água de dentro do barco. Aí aquela coisa, se aperta rápido, você tira pouca água rápido. Se você coloca o balde pra baixo e enche ele, você vai devagar, mas vai tirar mais água. Aí começa a vir peixe no meio dessa água. Aí você tem que bloquear com o guarda-chuva as coisas que ficam caindo na tua cabeça. É um minigame insano, tipo... Que era muito bizarro isso. Não, muito bizarro. As coisas que os caras bolaram de minigame pra esse jogo é fora de série. Com algumas coisas ele repete, você vê que a mecânica acaba repetindo, mas o contexto que eles colocam o minigame que é a grande sacada, porque aí eles vão colocando o contexto, eles vão te passando a história, você vai querendo saber o que vai acontecer. Eu lembro que chegou um momento que minha família inteira tava em volta da televisão querendo de que merda que vai acontecer nessa história. Sabe aquele jogo que todo mundo fica querendo saber? Tipo, até tua mãe lá que não joga videogame, né? Hoje, não na época, né? Hoje ela joga Game Crush, né? Porque ela não era muito ligada essas coisas. Vai ficar todo mundo, meu irmão, que ele nunca foi muito ligado em videogame, assim, ele se interessou pelo jogo pra saber o que vai dar dessa história que não tem pé nem cabeça. É, que até agora nada fez sentido mesmo. Não, nada faz sentido. Aí você começa a entender por que teve uma invasão alienígena. Aí ele vai contando, porque como ele conta em capítulos a história, aí termina a história do Taneu e ele começa a contar a esposa da história, o ponto de vista da história da esposa. Né? É, pra terminar a história do Taneu, ele pega e se salva do barco lá, vai pegar o metrô, tá de boa, aí ele vê a terrorista lá. Eu cortei os freios, aí o metrô vai... Caralho, cortou o freio. Ela cortou o freio do metrô, só do metrô só tava você, ele vai a toda velocidade. Aí já não é minigame, é cutscene, né? Ele vai embora. Aí ele estoura, sai no quintal de casa. Aí você chega pra vovó. Oi, abre a porta do metrô. Oi, cheguei. Aí a véia. O que merda é essa? O metrô no quintal de casa, tá ligado? Ah! Aí cada um vai passando um problema e vai chegando em casa das mais diversas maneiras. Que nem a esposa dele, ela começa lá, volta toda a história no começo pra ver o ponto de vista da história da esposa dele, né? Que é a segunda parte do jogo. Só lembro que ela tá num banco sendo assaltada, ela tem que sair de fino. É, ela chega no banco, tem três caras vestidos com cabeça de lobo. Aí ela começa a se esconder. até tipo Metal Gear Solid, tá ligado? O jogo ele faz paródia. Não tem aquele filme lá, Todo Mundo em Pânico, né? Que ele zoa todos os filmes da época ali, que tá saindo. Esse jogo é meio do japonês, é o Todo Mundo em Pânico dos games. Porque ele zoa com os outros jogos, né? Zoa o Buster Movie, zoa o Metal Gear. E faz paródia com tudo. Faz paródia com tudo e faz paródia com os filmes também. Porque quando paródia você faz... com ele mesmo. Faz paródia com ele mesmo. Faz paródia com o filme também. Porque quando ele muda de um tema pro outro, ele bota lá o nome do minigame no formato de tipo de um filme. Ele zoa com algum filme. Ele zoa com algum tema. Aí, por exemplo, quando ela vai lá acertada, né? Quando ela chega no mercadinho pra comprar, o mercadinho tá sendo assaltado, ela se esconde, aí vem lá o minigame, por exemplo. Mostra Afternoon of the Wolves. Que tem a Madrugada dos Mortos, né? É. Aí coloca a Manhã dos Lobos, com o logo igualzinho. Sacanagem. Ele faz essa paródia. Aí, qual que é a diferença que eu percebo assim, que aí tem, você joga com o Tanel, com o dono da casa, joga com a esposa, joga com o filho, lá o Tsuyoshi, e a filha, a Ririka. O jogo dos homens é mais de pancadaria, tipo, você tem que ficar apertando o botão, né, os minigames com os homens. Sempre tem, alguma coisa de equilíbrio, de apertar o botão, né, com o marido e com o filho. Com as mulheres, os minigames são mais legais, porque eles são mais minigames que envolvem lógica. Por exemplo, nessa de você, nesse minigame de você fugir dos bandidos, nesse primeiro encontro que você tem que ficar igual Metal Gear Solid, esperando o bandido sair, aí você vai abaixadinho, espera ele passar, você vai. Quando ela tá saindo da loja, ela dá de cara com os bandidos, né? As bandidos pegam, botam ela de feio, não, você vai ser uma cúmplice da gente, já que você tenta fugir aí espertinho. Aí ela de bota no cofre pra roubar o que eles estavam tentando roubar, cara. Era tipo um porquinho só, dentro do cofre inteiro, tem um porquinho só de ouro. Aí você vai lá pegar, você pega e solta o mecanismo de segurança, que é tipo uns espinhos que caem do teto, estilo Indiana Jones, assim, né? Que todo banco tem. Que todo banco tem, normal. É. Aí ela pega e bota, aí você já se liga, tem que colocar uma coisa do mesmo peso do porquinho ali. Pra fazer essa troca do porquinho com o detector de peso pra não acionar. Aí você tem que ficar indo no minigame de calcular o peso do que você tem na sacola que você fez as compras e passar pra sacola plástica pra trocar pelo porquinho. Enquanto você não acertar o peso, vai descendo o teto, vai descendo o teto, vai descendo o teto, vai descendo. Ah, essa sacola era do Gato Félix aí? É, não, cabe coisa pra caramba. É lindo. E é basicamente isso, ele é um jogo de minigame. Contando a história, né, do que tá se passando na vida dessa família, e você tem que superar o minigame e burlar. Sobreviver a assalto, atentado terrorista, invasão alienígena, fazer, tudo isso fazer sentido, chegar em casa e ainda fazer aniversário da vovó. Que vovó, é o dia da vovó, né? É o dia da vovó. Dia da vovó. Tudo isso é uma trilha sonora sensacional. Porque quem fez a trilha sonora desse jogo foi a Tokyo Sky. No caso é Tokyo Ska Paradise Orchestra. Que é uma banda que faz só música de ska. Então toda a música do jogo é baseada em ska, então é aquela música felizona. Que dá mais ânimo pro jogo, né? Porque aí você já tá estressado, bombeando o botão igual um retardado, e ainda fica com uma musiquinha super feliz. Um ska tocando no teu ouvido, você fica mais estressado ainda. Mais estressado você tinha que ver, tinha musiquinha que ficava, parecia que dava risada da sua cara. O Eduardo acho que deve lembrar no Breath of Fire. Lembra do Breath of Fire? Qual? Quando você tinha uns puzzle de. E a musiquinha parecia que tava dando risada de você. Aqueles puzzle que é por tempo, aí a musiquinha é rápida. Pra te deixar desesperado. É, pra te forçar a acelerar, né? É. A grande sacada do jogo, assim, puta, ele é o. Nossa, o salário. Aquelas músicas ambiente da situação. É. Ele é o jogo, nossa, que vai salvar o planeta. Foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Não, mas era um jogo totalmente diferente, né? Só baseado em puzzle e minigame. e na zoeira, porque o jogo só faz zoeira, cara. Tem uma coisa faz menos sentido que a outra durante o jogo. Sabe o que, que lembrou? Você assistiu o Pequena Miss Sunshine? Sim. Não. Então, o negócio ele começa a dar umas proporções tão bizarras que parece aquele negócio. Tem a cena do vovô vestindo lingerie, entrando no palco com a menininha. É nessa pegada o negócio. É uma paródia muito... Pastão. E esse jogo foi o precursor do Guitar Hero, que tem um minigame lá que depois que a esposa ela salva o porquinho, porque na verdade ele é um cofre, que ele é tipo uma arma de atentado, eletrônica na verdade. Você tem que codificar, você tem que tocar uma musiquinha com as notas que vão descendo, igual o Guitar Hero, tá ligado? Guitar Hero foi usar essa ideia muito depois. Obviamente ele não deve ter sido o primeiro lugar que apareceu isso aí, né? Mas ele já foi meio que o precursor do Guitar Hero. Nossa, uma finizona de bandido lá no jogo. É, o jogo é zoeira total. Aí eles ficam zoando, puta, acertei, nossa, venci o minigame, sou foda. Eles ficam tirando onda toda hora. É um pastelão completo. O jogo é todo baseado em pastelão. Nossa. Coisa que você não tem hoje em dia, né? Você tem um jogo mais voltado pro horror, mas não desse tipo de pastelão assim. Sim, o jogo é muito japonês. O jogo é muito japonês pra cabeça. De tudo que eu vi até agora, nada faz menos sentido. Hoje, quem se falou, não tem nada que se compara a esse tipo de gameplay. No Japão ele tinha muito jogo alternativo, né? Tipo, eles faziam um jogo pra... com umas mecânicas diferentes. Eu acho que quando vinha pro ocidente, eles ficavam com receio se ia fazer sucesso ou não. Porque ele colocava um padrão de humor muito japonês, né? Aí eu creio que seja isso, né? Então acho que ficava meio receoso. Por isso que a maioria dos jogos que tem, eles eram meio parecidos, né? Mas se for analisar lá no Japão, tinha muito jogo alternativo. Eu já vi jogo de brincar com um gato. Você pega um pauzinho e fica cutucando o gato pra ele tentar pegar. Nossa. Eu não acho que uma empresa americana ia pegar isso daí pra vender, né? Brincar aqui e produzir, e traduzir, né? Então, acho que só pegar no título que dá pra fazer uma produção alta. Daí, no caso, esse daí é um dos poucos jogos que fizeram uma tradução, né? Distribuição, né? É, um jogo de japonês. Acho que deve aquele Katamari Damacy. Eles comparam muito esse jogo com aquele Katamari Damacy. É, outro jogo é pior estranho, ainda. Hã? Aquilo é pior ainda. Não, aquilo é... Esse jogo ele ainda tem uma história com começo, meio e fim. E você se interessa pela história. Aquilo que eu falei. Chegou um momento que tava a família inteira em volta da televisão querendo saber o que tem um gráfico na PSN, né? No Mini-Me, que é mais de mim. Umas bolinhas verdes. Que você tem que ir juntando um monte de bolinha verde, que uma vira um quadradinho pra outra pisar em cima. Curu-cururi. Também é um bagulho nosso. Curu-cururi. Eu não lembro direito, era tipo um bastãozinho, não lembro o que era. Você tinha que ir equilibrando pra atravessar um labirinto. O negocinho ficava girando. Não sei explicar o que é. Era que nem aquele jogo lá que você controlava uma bicicletinha corrida lá. Não era bicicleta, era um monociclo. Não tinha piloto, era só monociclo. Numa pista, assim. É aquele jogo muito alternativo, sabe? Você não consegue... Eu lembro desse do monociclo, mas não lembro o nome. É, eu não lembro o nome também. Eu lembro que eu aluguei lá também. Dá pra jogar em dois. Junto com o do morceguinho, do Acrobat lá. O morceguinho acrobata. Só o jogo alternativo. Nossa, esse foi o final de semana dos jogos alternativos. Foi sensacional. Não, mas é sempre legal pegar um jogo alternativo assim, que você, às vezes você pega umas pérolas que você nem imaginava que você ia comprar. Você descobre que é bom, acaba descobrindo que é legal. Aí você descobre que é bizarro. É aquela coisa que eu falei. Mas é bom, que te prende. É, aquilo que eu falei. Qual que é o princípio do jogo? Né? É entreter, né? Certo? Às vezes você pega uma coisa alternativa dessa, apesar de um gameplay mais besta, mais simples, ou a história não faça tanto sentido, ele te entretém. Esse, por exemplo, o Incredible Crisis. Por que eu joguei o jogo? Ele, um jogo que me irritava profundamente, que era os minigames. Ele tem um monte de minigame filho de uma praia. Irrita. Tipo, não dá pra jogar com emulador hoje, se não tiver algum drone. Alguns minigames. Então, maldito que é. Mas aí você fica querendo saber que fim que vai ter essa história, entendeu? Se eu parar... Se eu começar a ver o gameplay e parar na metade, ou eu vou ver até o final ou eu vou pegar o jogo pra brincar. É, mais ou menos por aí. Porque a história é tão surreal que vale a pena ver. O que eu vou fazer? Eu vou botar um gameplay aqui embaixo pro os ouvintes verem. É uma hora de gameplay de um cara ali acertando, fazendo todos os minigames de uma vez, assim, né? Acertando todos os minigames com pouquíssimas falhas, quase um jogo perfeito. E dá uma hora de jogo desde o começo que ligou o PlayStation até o final. Curtíssimo. Dá pra ir pulando, por exemplo, o minigame. Você, já viu, entendi como é o minigame. Pula, termina o minigame, vê outra cutscene. Esse jogo ele tem vários problemas. Algumas partes de gameplay é muito complicado. O gráfico dele ficou datado, mas até tá perto de umas merdas que a gente vê do PlayStation, ele tá até aceitável. Não, perto de. Não entendi o que tá acontecendo. Perto de Mega Man, aquele 3D, tá bom demais. Nossa, ele é Mega Man 3D. É, PlayStation 1, né? PlayStation 1 já tá muito atrasado. É, mas lembra de Croc? Era um último. O clone, o jogo normalmente assim meio puxado pra cartoon, ele meio que se salva. Né? O Clonoa, Spiral, Spiral Dragon? Spiral. Eu nunca acertei o nome dele, eu vi esses tempos atrás e ele tava bonitinho ainda. Eu peguei o Xbox do 360, com um bonequinho. Você comprou mais bonequinhos? Comprei um de cada sabor. Da hora. Mas tem todos os bonequinhos? Que vai gostar da sua filha, né? Todos são quase 60 pau cada bonequinho. E tem 80 bonecos. É, e tipo, tem três, tipo, que nem você tem qual? Titãs? Eu tenho um de cada poder, tenho 8 bonequinhos. Não, tá falando, mas qual que você tem? O primeiro. O primeiro. Aí ele tem todos esses. Aí se ele comprar o... Você compra um bonequinho do... Se ele comprar um bonequinho dos gigantes, ele não pode jogar. Ele tem que comprar a expansão do gigante pra poder pôr os outros de antes. Aí você vê com os caras aqui. Aí sai uma agora, Titãs do Capeta. Aí todos os que você tem antes, você não consegue jogar. E é jogo de labirinto. É legal. É? Que bonito. Capitalismo, né? E você coloca cada bonequinho que você coloca em cima da... Por isso que eu sou capitalista radical. Sua filha que vai adorar esse jogo quando ela tinha maiorzinha, né? Tomara que ela não destrua os bonecos até lá. Não, só controle pra ela. Eles são mastigáveis? Tem cheirinho. É isso. Se for dar uma nota pra esse jogo, eu sou suspeito porque só eu joguei aqui. E aliás, a gente nem cabe nota porque só eu joguei, né? Vamos tentar. Mas pra ficar a dica... Eu dou 3. Como assim dá 3? Dou 3. Que é Final Fantasy, isso aqui agora? Dou 3. Você chegou a jogar um pouquinho, né? Dou 3. Dá 3, então tá bom. Dou 3. A nota do Eduardo é 3. 3 o quê? É 3 de 1 a 5. 3 figurinhas da Copa do Mundo de 94. Ah, depende, né? Um lembro da figurinha. Ah, o Roberto Baggio, branco e o... Baggio? Baggio errou o pênalti da decisão. Então, é uma... Vale mais ponto. De 0 a 5 figurinhas da Copa do Mundo de 94... Eu daria 2,5. O jogo é legal, é bom pra caramba. Eu me diverti pra caramba, eu tenho lembranças interessantes desde um jogo mais bizarro. Porque é um jogo que você pode jogar e você vai ter diversão garantida. É tipo, gráfico bom, música boa. É tudo bom. Tudo 3 estrelinha, tudo 3-3-3. Você vai jogar e você não vai se arrepender. Agora... Não é uma lenda. Não tem ponto negativo. Não é aquele jogo que vai... Tipo, aquele lá que você vai colocar no ponto de ser uma obra de arte. Mas ele é aquele jogo bom, entendeu? Você não vai se arrepender. Vale a pena. Não é um jogo que vai fazer uma... Nossa, foi o Resident Evil 2 do PlayStation. Não mesmo. Mas e mesmo ele... assim, se for considerar o Resident Evil, ele tem um gráfico porco. Perto. Esse daqui ele consegue ter gráfico melhor que Resident Evil. Sim. Resident Evil, tipo, você claramente você vê que a diferença de um personagem pro outro é a textura. Só. Se você for ver, tipo, o zumbi e o Leon são iguais. Tipo, o zumbi ele está com uma camiseta de molho de macarrão. Mais ou menos por aí. É. Coisa que não acontece nesse jogo. Não, esse jogo não. Cada personagem tem seu formato, assim. É. Eles têm seu porte físico, sua estrutura. No Resident Evil, a estrutura é igual para todos. Tanto que tem, se quiser incluir zumbi feminino, você fala, é a Claire. Tipo, o modelo é exatamente igual. Em cima do outro. Parece bonequinho do Minecraft, né? Só muda a textura. É, então, só muda a textura. Todo mundo... É a mesma coisa você falar do gráfico do Minecraft. O Minecraft nunca teve gráfico. Ele só tem textura. Mas fora isso, que ele perde falta no gráfico, ele tem as possibilidades. É, ele compensa na coisa que, entendeu? Que era diferente. É, isso aí vai ser um problema. Porque eu falo, Minecraft consegue ser uma obra de arte sem gráfico. Não, tem uma parte do jogo que ele faz paródia até do Ace Combat. Entendeu? Eu falo assim que ele não falta nada, mas ele não tem nada que excede. Entendeu? Eu vou dar um porque eu joguei pouco, só eu cheguei na tela lá que tem que ficar fazendo massagem na menininha. E eu não. É, porque eu. Ele jogou nos. Eu joguei no Sérgio, só joguei mais pra testar o CD pra ele, então. Não, não tem dê nota se for pra dar um. Não, o jogo é legal, mas eu tô dando um porque eu não vi o resto do jogo, o contexto do jogo. Ah, então tudo que você tá. Então, acho que nem dá pra classificar, igual sair no filme, no meio do filme. É, sai no meio do filme. Eu vou ficar em cima do muro, eu vou dar um 2,5 pela bizarrice. Mas ó, eu não cheguei a jogar, eu quero jogar pra classificar melhor. Mas por enquanto fica no 2,5, nem pra lá nem pra cá. Nem pra lá nem pra cá? É. Beleza, fica aí pros ouvintes a dica de um jogo bizarro, né? Bizarro. De humor e muita japonesice. Com muito minigame irritante que vai fazer você quebrar o seu controle pirata que você usa pra jogar no seu PC. É, hoje em dia só tem emuladores, então... Ah, sim. E aquele jogo que nem com save state você vai conseguir fazer alguma coisa a mais? Exatamente. Então é um jogo que pra você passar nervoso, se desafiar e ver a conclusão dessa história. É, porque você vai ficar apertando o botão rápido. Você vai dar save state no meio? Você não pode, você tem que passar de uma vez. É, você tem que passar ali primeiro e depois você dá save state. É. Aí fica a dica desse jogo bizarro pra você saber o que vai acontecer na história e criar curiosidade pra isso. Ah, gostou de alguma coisa? Criticou? Lembra desse jogo? Lembra de alguma coisa parecida? Comente aí embaixo. Assine nosso feed. Siga-nos no Twitter. Curta nossa página no Facebook e contribua com o nosso trabalho. Tá, pra vocês vão ficar com a música do final que a gente escolheu e na próxima semana a gente vem com mais. Sucesso! Sucesso. Adeus, amigo. Falou, mano. As medidas da mamadeira da Isadora, né? Ali no. Começou bem! Sei! Já entendeu, né? Você deixou as medidas do leite da Isadora dentro dos seus devidos potes ali. Uhum. Aí teve uma vez que eu só pego, misturo os dois e tá pronto, né? Uhum. Aí teve uma vez que ela não queria tomar, de jeito nenhum, não queria tomar, e jogou um negócio em mim, eu dei bronca nela ainda. Aí eu vi que o negócio tava espumando lá dentro, né? Eu peguei, dei um gole, cara, tava com água com gás, feito leite em pó, nossa, água com gás. Depois, a menina que vai ficar isso aí? Ele feito leite tônico. Leite tônico. A menina ficou uns 3 dias sem dormir, tá ligado? Aceleradinha. Opa, mãe. Parecia que tinha tomado 1 quilo de açúcar. Oh, vai. Que merda! Cara, mas depois eu descobri o que aconteceu. A minha sogra queria usar a garrafa que eu tava usando e pegou água com gás e pôs onde eu tinha usado. Nossa. Ela trocou a água do negócio e eu não sabia. Ela não avisou, né? Vou falar. O nantônico. Nantônico, né? Nan efervescente. Ela toma nan ainda? Ué, mas se ela não gosta de Coca-Cola, é quase não, é um prejuízo, leite, mas é um leite gaseificado. É Coca-Cola Milk Coke. Não foi inventado, agora você sabe. Tinha Cherry Coke e tem Milk Coke. Pior que o efeito é tipo explosivo depois, né? O gosto é horrível. E a fralda também deve ficar horrível.